amorosa. Cruza os braços no ombrinho. Lança ele pra frente e desce bem devagarinho. Dá uma quebradinha e sobe devagar. Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque dói.